assunto a ser colocado aqui hoje é espiritismo e mediunidade. Todo mundo deve se perguntar, alguns já sabem, a maioria deve saber, né? O que afinal das contas é o espiritismo? O que é o espiritismo? O espiritismo tem uma resposta bem curta e breve. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. É o ensinamento através dos espíritos. Seria, digamos assim, a denominação mais curta e grossa, né? Mais simples do que é a doutrina dos espíritos, o que é o espiritismo. Ele já existe mais ou menos o espiritismo kardeciano, baseado nas obras do Allan Kardec. Ele existe mais ou menos há uns 150, 160, 170 anos, né? Ele foi montado, ele foi, alguns chamam de compilado, ele foi, digamos assim, todo ele construído em cima de algumas obras básicas que surgiram através da ajuda de médiuns, que depois a gente vai falar sobre a mediunidade, ajuda de médiuns, todos eles dirigidos pelo Allan Kardec, e esses médiuns, eles recebiam as instruções dos espíritos e colocavam, então, naquilo que hoje se chama as obras básicas, que é o livro dos espíritos, o primeiro livro escrito, né, compilado, montado, difundido pelo Kardec, pelo espiritismo. Depois veio o livro dos médiuns, mais direcionado propriamente aos médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, que de certa forma denotou uma ligação religiosa ao Espiritismo, criando uma ligação aí de religião com o Espiritismo, e depois veio a Gênesis, e depois veio outros livros que também são bastante importantes. Então, para se saber direito, o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. Tudo aquilo que está lá naqueles livros e tudo aquilo que está na biblioteca, aí, que são 1.500, 2.000 volumes, são ensinamento dos Espíritos, que existem ali, esses livros, por causa da interferência mediúnica de um médium encarnado. Aí vem a mediunidade. Então, espiritismo e mediunidade. Esses livros, tanto esses livros das obras básicas, como esses livros que estão na biblioteca, de outros autores aí, Chico Xavier, autores encarnados, Luiz Sérgio, Manuel Filomeno de Miranda, e outros, tem uma quantidade bastante grande de autores, todos eles existem. Por quê? Porque existiram médiuns de capacidade intelectual fora de série que conseguiram fazer o quê? Intermediar, ou melhor, mediar a interferência da sabedoria, do conhecimento dos espíritos, que através do médium encarnado, de carne, médium encarnado, vivo aqui entre nós, conseguiu colocar no papel, e depois nas obras que estão aí para se ver, as informações. Então, basicamente, o Espiritismo, ele está solidificado, ele está baseado nos ensinamentos dos Espíritos, dos irmãos nossos da espiritualidade, que já partiram há muitos séculos, outros que partiram há pouco tempo. É claro que a maioria das entidades espirituais que ditaram, que intuíram esses livros aqui de grosso calibre, que a gente chama, né, são entidades já de um calibre, digamos assim, de uma vivência, de uma intelectualidade, de uma inteligência, de uma sabedoria extremamente, talvez muito considerável que talvez a gente não consiga nem imaginar na nossa vã filosofia o tipo de conhecimento que eles já adquiriram no passar de suas variadas e variadas existências carnais. São as encarnações. Bom, a mediunidade, ela nada mais, nada é menos do que uma predisposição física de que todos nós encarnados temos. Todos nós encarnados podemos ter mediunidade. Alguns, eles vêm com uma mediunidade fenomênica, hoje outros vêm com a mediunidade intuitiva, outros que, e às vezes, terminam a vida deles, vivem a vida toda deles sem perceber que eram médios intuitivos, mas que, na verdade, pensamentos que lhes vinham eram de tão grande importância, de tão elevado teor filosófico, às vezes até científico, que não perceberam que eram médiuns. Mas isso não importa. O importante é que conhecimento, que a informação, ela veio. Então, existem os médiuns, por exemplo, que trabalham numa casa espírita, são os médiuns doutrinadores, aqueles que incorporam, os médiuns que falam através do espírito, médiuns curadores. Bom, existe toda uma infinidade que, se vocês quiserem se informar mais, leiam o livro dos médiuns, que é exatamente a obra certa para se saber o que quer saber sobre mediunidade. Muitos perguntam, existe somente médiuns numa casa espírita? Porque parece que existe uma ligação bastante estreita entre mediunidade e espiritismo. Então, parece que se cria uma ideia, se cria uma... Não é verdadeira. Se cria digamos assim, é uma ideia, né? De que somente dentro da casa de espíritos, dos centros de espíritos, ou nos centros de umbandas, ou nos centros de candomblé, que existem médiuns. Não. A mediunidade, ela está disposta, ela está em predisposição a todos os seres humanos. Eles não, aqui não vão ver credo, religião, raça, tipo de cultura, avanço, digamos assim, intelectual, se a pessoa tem uma, digamos assim, um intelecto bastante desenvolvido ou não tem, não importa. Nada a ver. A mediunidade, ela é uma predisposição física que, em conjunto com uma predisposição da alma ou do perispírito, há uma combinação daquilo que esse médium vai ser. Se ele vai ou não vai desenvolver essa mediunidade. Se é necessário para ele ou se não é. Se é bom para ele ou se não é. Então, existem médiuns em todos os lugares. Lá onde existem os países islâmicos, lá os fundamentalistas, que às vezes provocam verdadeiras barbáries, eles são médiuns, sim, porque eles estão sendo, digamos assim, intuídos a fazer aqueles tipos de atos por entidades espirituais, do mesmo nível deles. Isso é como acontece. Algumas vezes são perguntas que às vezes nos fazem. Pode-se desenvolver a mediunidade? Muitas pessoas elas vêm no centro espírita, nos cursos e tal, para desenvolver a famosa mediunidade. Pode-se desenvolver a mediunidade? Não é bem assim que funciona a coisa. O que se pode fazer com uma predisposição mediúnica é educá-la, é controlá-la. A mediunidade, ela se controla, ela se educa. Através do quê? Através do estudo, através do conhecimento, através do trabalho e através da experiência. Então, como é que vai se desenvolver a mediunidade numa pessoa que entrou num curso, aí o curso inicial, depois ela vai para o curso do segundo ano, como se diz aí, depois do terceiro, depois vai naquele curso que vão trabalhar na casa. Ora, não houve um desenvolvimento mediúnico. Ela continua sendo a mesma médium de quando ela entrou. Simplesmente, o que aconteceu? Ela educou a mediunidade. Essa pessoa, ela dirigiu de certa forma, de forma correta, de forma certa, coerente, sensata, racional, principalmente racional, essa mediunidade. É isso que acontece. No momento em que nós partirmos já para o outro lado e agirmos emocionalmente, de agirmos de uma forma onde nós não colocamos a sensatez, a sinceridade, a lucidez, a razão em cima dessa mediunidade, nós estamos correndo o risco, então, de sermos joguetes de uma mediunidade onde estamos sendo joguetes, sim, de espíritos galhofeiros, de espíritos brincalhões, de espíritos obsessores, que vão simplesmente, ao invés de ajudar a nossa vida, vão atrapalhar. Por quê? Porque nós estamos agindo pela emoção. Estamos agindo, às vezes, pelo momento e não pela razão. Então, aí é que está a diferença entre aquilo que a gente chama de desenvolver mediunidade e educar. A mediunidade já está desenvolvida. Ela já está naquele grau em que cada um, de repente, já poderia chegar num ponto em ter uma intuição, poder escrever algumas palavras vinda de um espírito pouco elevado. Mas se a gente não se educa e a gente não conhece e a gente não estuda aquilo que pode acontecer, nós seremos joguetes. Então, existe sempre um cuidado muito grande a respeito da questão da mediunidade dentro de uma casa espírita. Muito, muito grande. Porque, senão, se corre o risco de não se saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. A mensagem correta ou aquela que não é correta. Por quê? Porque, às vezes, falta razão, racionalidade. E se usa muito a emoção. Então, essa é a questão. E existe, sim, é claro, entre o espiritismo e a mediunidade, uma estreita relação. Uma casa espírita sem médiuns não existiria. Como uma casa espírita sem espíritos que trouxessem mensagens, também não existiria. Então, na verdade, existe uma estreita ligação, mas não quer dizer que a mediunidade exista somente dentro de uma casa espírita. Ela existe na nossa casa, ela existe na nossa família, quando nós nos controlamos para não brigar com alguém, quando nós controlamos para não gritar com nossos filhos, com os nossos netos, quando nós temos uma ideia, às vezes, de tentar falar um monte de coisas para alguém, mesmo que talvez seja da nossa razão, mas a gente se segura, nós estamos sendo o quê? Médiuns controlados. Controlados. Por quê? Porque a gente não deixou a emoção tomar conta da razão. É isso.